O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu acho que mais do que do mundo, nós precisamos dizer stop à destruição do ser humano, né? Da humanidade, da civilização e de tudo que o ser humano destrói por não querer conhecer as suas emoções patológicas. A ciência mais importante da humanidade é a psicopatologia, e não só a psicopatologia, mas a psicossociopatologia, que estuda as causas dos problemas psíquicos, sociais, psicossomáticos e o seu tratamento, bem como a relação que existe entre a vida psíquica e a vida social, inseparável. Ou seja, se você quer conhecer a sociedade, uma sociedade, você tem que conhecer o interior dos seres humanos que pertencem àquela sociedade, que construíram aquela sociedade. Isso é óbvio, qualquer criança conhece isso, mas parece que pela resistência que a pessoa faz, que os acadêmicos fazem, os profissionais, os adultos fazem em ver os seus problemas, então isso ficou escondido até hoje. Somente a ciência trilógica de Kepp desvenda a relação entre os problemas sociais e a psicopatologia de uma forma brilhante, necessária e urgente. Dr. Kepp. Eu coloquei como origem da etiologia da neurose uma das causas, né? A fundamental, talvez, eu coloquei que está na conduta artificial, uma conduta, vamos dizer, fora do normal que o ser humano assume, né? E essa conduta é contra a natureza e, portanto, adoece o ser humano. Então, qual de vocês queria falar um pouco sobre isso? Quem que entende melhor? Dr. Kepp, eu gostaria de falar sobre essa questão que o senhor coloca no livro Libertação. O senhor está falando, né, que se o homem fosse um simples ser humano, nós o amaríamos espontaneamente. Mas ele alterou, destruiu e omitiu sua condição natural, colocando-se numa posição toda especial, um Zeus, um Minerva, um Apolo. Deste modo, não sabemos o que contatar. Então, a pessoa já está com tanta neurose, ela já saiu tanto do normal dela, que ela já, a gente não sabe mais quem que nós estamos entrando em contato, né? Que é então, mais... se os senhores perceberam, a Luciara quis falar isso, né? Que a conduta do ser humano não é mais de acordo com o que o ser humano é. De maneira que ele não, agindo como ele é, ele cai na doença. Que ele quer ser muito melhor do que ele é, ou então, às vezes, até muito pior do que é. Eu também dei uma etiologia, um nome seguinte, que a doença é a negação, a omissão e a deturpação da realidade. Quem quer falar nisso? Eu queria comentar um pouco sobre essa questão de delinquência, a ligação de delinquência com a doença, que lá na Suécia saiu um artigo hoje sobre um criminoso lá, um delinquente que estuprou 15 mulheres e foi declarado então que ele não era doente mental. Quer dizer, eles fazem esse desligamento, mas o Dr. Kepp escreve aqui que existe uma relação estreita entre a patologia e a delinquência, parecendo que essa última conduta é que leva para a doença mais grave, psicose, mas de qualquer modo é a má intenção inconscientizada a causa de todos os distúrbios. Interessante, né, Dr. Kepp, a gente vê isso vindo da Suécia, porque isso mostra o estado de doença que o sueco entrou, né? A mentalidade sueca está muito doentia. Imagina uma decisão de uma juíza, ou deve ser mulher, né? Sei lá, eu provavelmente feminista. Porque as mulheres, elas tomaram poder na Suécia, né? Principalmente dentro de casa e daí para o resto da sociedade. Então, eu acho que isso é perigoso, porque perde totalmente a noção do que é razoável, né? Imagina uma pessoa que estuprou não sei quantas mulheres, ele não é doente mental, 15 mulheres. Mas a questão fundamental é a seguinte, é que não há uma junção, uma união entre doença, assim, principalmente a doença mental, e a conduta, assim, social da pessoa, e a delinquência. Então, muitos pensam, né, principalmente o campo do direito, se o indivíduo é, vamos dizer, doente mental, ele não tem culpa do que ele faz. Portanto, coloca ele no hospício, no hospital, e deixa em liberdade. E a nossa descoberta é que justamente a doença mental, ou a doença do corpo, doença somática, como fala, orgânica, né? Ela vem por causa da atitude de delinquência que a pessoa tem, mesmo que não seja delinquente. Não existe nenhuma pessoa que na ideia não tenha muita delinquência, né? É, isso é interessante, acho que o senhor comentou, doutor Kepp, porque justamente no Brasil a gente vê muitos casos que é o contrário desse da Suécia, que o criminoso é taxado de doente mental e ele é colocado em liberdade também, assim, podendo continuar a fazer as ações, né? Também não é o outro, é o caminho, né? Então, mas o importante é a gente ver que todo ser humano é doente, é uma questão de grau. Então, por isso que todo mundo gosta de ouvir falar em, nesses casos assim drásticos e crimes e serial killers, e estupros e pedofilias e não sei o quê, porque todo mundo tem dentro de si muita patologia. E a diferença está em graus, o psicótico, o neurótico e o chamado normal, que não existe, é uma questão de graus. Então, se nós não virmos, não abordarmos a patologia como uma coisa já fazendo parte da natureza presente do ser humano, não na original, mas na atual, e a gente não considerar isso como uma coisa que tem que ser tratada e não escondida, reprimida, fortemente isolada, isso tudo se torna como um cancro social, um câncer, um problema sério, por estar justamente escondido. E ele ganha intensidade. Agora, por exemplo, quando um indivíduo vai roubar uma casa, né, um ladrão, assim, por que que ele leva uma arma na mão? Ou então vai roubar um carro? Por que que ele... E às vezes atira e mata a pessoa. Então, nem é tanto o roubo que ele quer fazer, mas a agressão que ele vai fazer no próximo. Então, notem que o indivíduo que rouba, o indivíduo que agride, que deturpa, etc., é mais por uma atitude de raiva, uma atitude de agressão que ele tem contra a humanidade. Então, eu coloquei aqui três níveis de doença. Por exemplo, a doença grave, que vem da soberba, né? A doença mediana é mais ligada à inveja. E a doença simples, mais simples, neurose, como fala, é de elementos assim como raiva, elementos mais light, né? Mais assim, menos fortes, né? Então, quem dos senhores quer falar sobre a doença grave que vem da soberba, do orgulho, da inveja, da questões assim pesadas, né? Ortiz vai falar. Então, doutor Kepp, eu estava vendo aí, fazendo um link com aquela outra ideia que o senhor deu, que neurose é a omissão, negação e deturpação de um bem, da consciência, né? E que a pessoa que é mais assim, o senhor uma vez escreveu que a pessoa doente mental é mais esperto do que o delinquente, porque ele não é pego pela justiça, né? Qual é o maior pecado, né, Ortiz? O maior crime da pessoa, assim, no sentido psicológico, né? Então, é a soberba, né? Soberba, né? Porque a pessoa... Dr. Kepp, veja bem. Normalmente é uma inversão. Achar que pecados sensoriais, assim, gula... sabe? Que é esse é o grande pecado. Pecado sexual, né? Porque a soberba já é o pecado dos seres espirituais, assim, malignos. Antigamente punham o grande pecado no sexo, né? Agora estão vendo que o crime é muito maior que, por exemplo, o roubo, né? A atitude de soberba, não aceitar os pais, os professores. A desobediência é muito maior. O que que o doutor Geraldo quer falar? Sim, doutor, que eu estava lembrando agora quando o senhor menciona que o grado de doença grave está ligado à soberba, mediana, inveja ou leve à raiva. A nível orgânico acontece isso muito claramente, Dr. Kepe. Por exemplo, com muita frequência uma vena consulta que uma simples raiva pequena se traduz na pessoa em dor de garganta, ou uma tosse, ou uma coisa não muito grave. Mas se já a questão é um pouco mais de inveja, pode aparecer uma doença mais séria a nível digestivo ou respiratório. E quando a pessoa já é com uma arrogância grave, soberba, aparece câncer e AIDS. Uma das características mais importantes do câncer e de AIDS é que se manifestam em pessoas com um grado de soberba grave. A questão das epidemias, né, doutor Geraldo, é mais uma questão de ressonância, né? Agora, lá na Alemanha, na Europa, tem um problema grave lá, né? O senhor ouviu falar nisso? Eu ouvi falar, Dr. Kepe, queria falar disso, uma cozinha pequena, Dr. Kepe. E que eles estão falando de que na Alemanha resultou agora uma bactéria mortal que se chama Escherichia coli. Todos os seres humanos temos Escherichia coli, Dr. Kepe, como o senhor sabe, em nossa flora normal intestinal. Sin ela não poderíamos viver. Mas a Escherichia coli ha sido un bode expiratorio. Yo lembro cuando yo moraba en Estados Unidos que ellos falaban que tenían una epidemia de Escherichia coli en las espinafres de California. Únicamente puede comer espinafres de a Florida. Otra vez aconteció otra epidemia de Escherichia coli en las naranjas que venían de Chile. Usted solamente podía comer las naranjas de California. O sea que esta Escherichia coli é um bode expiratório dos poderosos, dos comerciantes, para poder vender os produtos que eles precisam. Agora eles falam de que começaram com pepinos, mas agora a doutora Clara está falando que todas as verduras de Europa. Seguramente é que eles querem levar as verduras de Estados Unidos ou de algum lugar para a Europa. Isso. Agora, o que que o doutor Ademar, né? Doutor Ademar trabalha em pronto-socorro, e toda hora aparece gente lá com problemas terríveis, ou foi, por exemplo, contaminado por gripe, por coisa assim, achando que é um problema assim de bactéria. O que é que o senhor acha? Então, doutor Kepp, essa questão da ressonância a gente vê que é muito comum. Às vezes começa uma pessoa na casa, por exemplo, com conjuntivite, né? Então, a gente vê que daí uns 2 ou 3 dias, aí toda a família começa a ter. E às vezes a pessoa não tem nenhum contato assim, realmente imediato um com o outro, assim, né? Nem assim, físico, porque normalmente existem algumas regrinhas que são faladas que é mais com relação à higiene, principalmente com relação à mão. Mas a gente nota essa ressonância, porque parece que quando um começa, vamos supor, uma epidemia, assim, entre aspas, né? Aí daqui a pouco toda a população que está mais suscetível a essa baixa ressonância também tem a doença. Por exemplo, a conjuntivite teve uma crise aí de mais ou menos quase 300 ou 400 mil casos em São Paulo, né? Está vendo ainda. Ainda está vendo. Então quer dizer que... mas não é todo mundo. Às vezes a gente vê também pessoas que têm contato direto tudo e também não pegam a doença. Não tem a doença em si. Então a ressonância é mais baixa, ligada ao emocional, né? Eu conheço um grupo de amigos que um deles sofreu um infarto. E em seguida, logo em seguida, alguns dias depois, um outro... Uma das mulheres amiga teve um simulacro de infarto, com desmaio, mas evidentemente foi uma somatização, porque ela passou mal. E logo em seguida um terceiro amigo, que acreditou de pé juntos que estava tendo um infarto e teve uma hiperventilação, uma crise de pânico, com toda a sintomatologia, e se não tomasse cuidado, acabava mesmo morrendo do coração. Então, essa espécie de ressonância psíquica, principalmente em pessoas próximas, né, que emocionalmente ligadas, que se identificam com o mesmo tipo de doença, isso aí acontece. E uma quarta figura do grupo, que, então, não contente, já... queria arranjar um jeito de se adoecer, levou um tombo, quebrou o queixo, os dentes, e tudo um em seguida do outro, né? Do mesmo grupo, da mesma empresa. Colegas. Eu estava só pensando em falar com relação à mídia, por isso que acho que a mídia, talvez, né, o poder econômico já sabe disso, é muito divulgado essas coisas na mídia, Aí todas as pessoas que estão naquela ressonância, isso, que estão naquela acaba faixa, na sintonia, né, vão todas caindo naquela mesma embarque. Doença. Isso mesmo. Sabe que teve um caso super interessante de um casal que também é que a esposa, ela teve um problema num canal de um dente e ela teve uma infecção e ela teve que fazer. Sabe que na mesma semana o marido ficou com muita dor no mesmo dente e ele nem tinha nada, não tinha problema nenhum no dente, teve que fazer canal desse dente também. Olha a ressonância. Você conhece, por exemplo, o caso que a mulher começa a ter problema de parto e quem fica mais doente é o marido. É verdade, desmaia. Isso é muito comum. Era o mesmo dente, era o mesmo dente do mesmo lado. Que dependência, não? Dele com ela? O doutor Giraldo, ele estava comentando hoje um assunto muito interessante de um caso de gravidez psicológica. Como é que foi, doutor Giraldo? Se chama pseudocie, é de uma mulher, muitos anos que eu atendi atrás, que tinha, chegou ao consultório com 11 meses de gravidez e eu percebi que o que ela tinha era um problema emocional grave. E falei para ele fortemente que o problema era um embarazo psicológico, que não tinha nada. E em um instante, no mesmo consultório, saiu todo o ar que ele estava acumulando no intestino e acabou a gravidez. O senhor disse que ela parecia um balão que desinflou, né? Na hora, no consultório. Na hora do consultório. Agora, eu queria falar com a doutora Julieta. Ela é uma colombiana. A senhora notou que no seu curso de medicina, quando começa no segundo, terceiro ano, falar de doença, o professor, os alunos, em geral, começam a ter aqueles sintomas? Exatamente. A senhora aconteceu isso com a senhora? Somos os livros de medicina interna em terceiro ano e temos todos e nos examinamos os unos a los otros e nos enfermamos de lo mismo também. Y al final transmitimos eso a los pacientes, porque todos empiezan a creer que tienen las enfermedades más graves del mundo porque nosotros las vemos en ellos y se las transmitimos. Entonces es un perigo, ¿no? El médico ficar doente porque ele adoece todo mundo ao redor. Mesmo que ele não fique, ele tem tanta doença na cabeça que olha para o doente e pensa, esse doente poderá ter isso, isso, aquilo, e transmite aquilo para o doente, muitas vezes até... Agora o nosso técnico aqui, Alexandre Frascari, que nunca fala, vai falar. Não, eu estava lembrando de um conhecido nosso, que ele foi operado numa semana, e na mesma semana que ele foi operado, o cachorro dele ficou doente. E a mulher dele falava que não sabia se ia para o hospital ver ele ou se levava o cachorro para o hospital. E quando eles voltaram do hospital, ela falou que ela olhou a bula do remédio e o cachorro e o marido tomavam o mesmo remédio. Olha, interessante, porque eu tenho uma cliente que tem um problema de esclerose múltipla na família toda, né? A mãe, a irmã morreu dessa doença e cada animal que eles adotam na casa morre da mesma doença. O cachorro, o gato... Já notou, Cláudia, que, por exemplo, a pessoa leva um cachorro para casa... E em pouco tempo, o dono fica com a cara do cachorro. Isso, exatamente, é muito comum. O cachorro fica com a cara do dono. Isso, também. Isso mesmo, é muito comum. Então, esse processo de ressonância é incrível. Por exemplo, amigos, marido e mulher acabam ficando parecidos fisicamente, muitas vezes. Principalmente se dão bem. Então, e... né, uma pessoa, um professor, assim, um psicanalista, um médico, que quando os clientes gostam dele e ele é bonito, todo mundo fica bonito como aquele médico. Isso mesmo. Agora, fica complicado quando tem muita admiração por alguém, a mulher está grávida, lembra que tinha essa... Isso era como uma crença popular, mas isso tem todo sentido dentro da energética. Que, por exemplo, a mulher admira uma pessoa, um artista, um vizinho, e o filho nasce, muitas vezes, com características semelhantes àquela pessoa que ela admira. Então, cria situações assim, um pouco embaraçosas isso aí. Mas esse processo de ressonância existe. Agora, se o profissional for muito feio, é melhor ficar longe dos clientes, né? Então. O que o Alex quer falar? Não, Sócrates, né? A mãe dele era parte. inteira e ele era muito feio. Então eles falavam que não podia... Então por isso que mandaram ele tomar cicuta, né? É feio demais. Mas talvez a permanência de certas características de uma raça se dê mais a um fenômeno de ressonância até do que uma hereditariedade física, material, né? Dos genes, da genética. É uma mentalidade de um povo, é uma postura diante da vida, uma filosofia, uma atitude emocional que faz que aquelas características prevaleçam por séculos e séculos dentro de uma população. Haja vista o tipo físico dos portugueses, que mudou drasticamente nos últimos 20 ou 30 anos. Se vocês visitam Portugal agora, os jovens que vocês encontram lá já não têm mais aquela tipologia do português antigo, baixinho, tarracado. Era tudo anão, né? Inclusive a gente visita aqueles monumentos antigos, muitos você não consegue passar pelas portas, de tão baixinhas que são as portas, as janelas, tudo apertadinho, minúsculo. E hoje em dia os portugueses, né, cresceram muito, e inclusive ficaram com um jeito mais europeu do que árabe, que era a característica do português de antigamente. Agora, no físico é bom crescer, né, Cláudia? Mas na dívida que tem, não é nada. Certamente. Certamente que nada de bom aí nesse campo. Mas por falar em dívidas, Dr. Kep, eu acho que muita gente agora está começando a acordar para as ideias que o senhor expôs pela primeira vez no livro Libertação dos Povos, a Patologia do Poder. O senhor escreveu esse livro nos Estados Unidos em 1986, o senhor publicou, e a partir de então, os poderosos foram sendo gradativamente desmascarados. Eu me lembro que, na época, falar de um poderoso, falar de um juiz de direito, de um prefeito, de um bispo, de um cardeal, de um padre, de um médico, de um chefe de uma instituição, de um professor de faculdade, de um político qualquer, era um horror, era uma coisa inimaginável se colocar em dúvida a idoneidade, o valor, a capacidade, a ética. Hoje em dia, desde que esse seu livro foi publicado, eu acho que são raras as pessoas que acreditam que uma pessoa que galgou uma situação de muito poder possa ter alguma ética. Agora, não... né, Cláudia, falar bem do poderoso é que é um crime, né? Inclusive indica um certo grau, assim, de pouca inteligência, até uma certa idiotia, né? Falar bem de um poderoso hoje em dia. Bom, eu gostaria de dar o nosso telefone para aqueles que ainda tiverem coragem de enfrentar uma psicoterapia assim bem aberta. É 3032-3616, código 11. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso site é www.trilogia.ws. Até a semana que vem.